38-37, olhos na pista. Prossigo táxi da terra, moto no 4, Pationa, me escuta até o 4. É moto no 4, no Pationa, na pista, até o 4, está presente. Confirme para o TRAN 3896, remoto no 4, via Juliette, ou Patiuna, próximo. Patiuna, via Juliette. Segue em frente, vai girar a segunda esquerda, Juliette. Juliette, obrigado. Apolo Salvador, bom dia, Golfo Uniforme Ford. Wolf Uniform Uniform. Wolf Uniform Hand Uniform, reporte TR do Rebão. Positivo, reportará. transmissão. Avisa para Serra Bravo, Romeu, e a 310, estamos para Fueco, inclusive autoriza 360, saída São Bruno, transição ótima, É Cláudia Cristina 0 com primeira curva direita. Próximo de 5134, controle Salvador, perna frequência 120, décimo 80. Autorização para abraço do Romeu, nível 360, ponto Bruno 0, Santo Carlos S. Decola 0, primeira curva direita, Nação 1, no Módico. Próximo de 5134, controle 208, 168. Volume 61 na saída São Romeu, transição ótima. Volume 61, cotejamento correto, 03 de Neutrão. Volume 1, nível sonar já plantado. Salvador, bom dia. Alfa Yankee Lima, no pátio 3, posição 2R, solicita cheque de rádio. Alfa Yankee Lima, 5/5. Muito obrigado, passarei, muito obrigado, passarei para outro equipamento. Taxi até o ponto 0 da Pistina 0, via Índia no ponto 0, também está onde me escuta, Jujutsu Metro 1 a 0 no meio. 0 5/5. Sabemos que o bug da Gol está prosseguindo para a ponta de espera. Negativo. Autorizada a linha de colapso no 0, vento no 1, no 0, grau 079. decolado aos 2:30, chama em controle instalador na frequência 120, decimal 80. 1280, não me perdi. Pode ir. Controle instalador, muito bom dia, gol 1161 na Campo, automático. Autorizado direto em Lima, até a Avenida Máxima. Desde após Máxima, obrigado, o número 1. Bom dia, TAM 3601, seguinte de informação, ECO 360 para São Paulo, Congonha, posição 5. TAM 3601, autorizado São Paulo, Congonha. Direto do 1-0, básico, Bruno Meia Fondo, aposto com o canal Atericloro. Luz autorizado 360. Decola da Piscina 0, primeira curva direita. Saída. São Paulo, linha da Mótiva. E transponda 5137, controle de Salvador opera 120.8. Centro 1, 1, 1, chame Centro Recife, frequência 95, 1.